DJ vai. Não, né, vida? É três. Tem que vir como? Então deixa os mandrake curtir a vida. E as bebezinhas nós deu bota. Quer montar na minha motoca? Hoje implora pra dar um pião pra quadrilha. Pouca atenção pros menor ralé. Tirou nós, GZF. Capô, todo dia tá vendo os maloca vencer. A família nós deixou bem humildade. Que vai além, subir sem pisar em ninguém. Esse é o proceder dos menor ralé. Tirou nós, GZF. Capô, todo dia tá vendo os maloca vencer. De Cartier, com dois plaquês. Você de comunidade da pele escura. Fica mais difícil, o mundo gira em torno do cifrão. Bipensas que me tornam forte. Foi tipo escola, pôs minha mente no lugar pra velha evolução. É que a dificuldade tá aí pra provar quem é que vai correr, quantos que vão ficar. Quando a fase ruim apertar, quando a fase ruim apertar. Tipo a roda gigante que mudou pensamento. E quem não botou fé vê o leto chegar. Tipo a roda gigante, Deus me abençoa a todo instante. Quem não botou fé vê o menor chegar. Tipo a roda gigante que mudou pensamento. Botou fé, veio o leto chegar. Teu DJ boy chegar. Deixa a favela chegar. É pra que vocês não viram a caminhada. E foi vários degraus nessa escada. Então respeita a firma forte. A tropa vai trajada de Lacoste. Mas é o desejo das perturbadas. Os odiados lá das debuchadas. Cê tá de olho no malote. Atura que o pai é bigode, yeah, yeah. É porque o pai é perigo. Se liga só nos artigos. O bebê nós é bandido e não pode se apegar. Maloca sem compromisso, já se tornamos seu vício. Se envolve sem perguntar. Porque eu sabia que se não fosse o plaquê, cê não ia tá aqui. Então menti pra quê? Não vou ser infeliz pra agradar você. Diz aí, cê vai ficar ou vai correr? E a flechada do cupido te enganou. Só era piques, não era amor. Confia no tempo que o tempo é professor. Pra passar da cara uns pensam que é jogador. Na dedeira na corda meu vulgo. Olha os favelados por aí girando o mundo. DJ vai mandando beat só de vagabundo. De vagabundo. Coração na lasca, jacaré tá cheio. Firme nas palavras, os maloca desse jeito. Desbaratinado, vou todo de preto. Parte de uma mira e a tag vendo peito. Coração na lasca, jacaré tá cheio. Firme nas palavras, os maloca desse jeito. Desbaratinado, vou todo de preto. Chego na passada de jogador. Coração tá no polo norte, amor. Aqui é só jogador caro. Elenco fabuloso que os menor dá trabalho. As pervertidas nós já bagunçou. As bebê daqui, as bebê de lá. Chama os aliados e vamos estourar champanhe. Coração gelado porque amor é só de mãe. Até tenho habilidade de não me apegar e sair fora. Já diz o ditado que bandido não namora. Até tenho habilidade de não me apegar e sair fora. Já diz o ditado que bandido não namora. É que os moleque é 100% favelado, bebê. E o DJ boy tá com a sua amiga, eu tô querendo você. E eu vou fazer o quê? Se você é mó gostosa. E nós é os meninos que as meninas gostam. DJ boy, é o tubarão. Coração gelado, bate três. E quem diria, né? E o golpe da bebezinha é pique, o pique cai na hora. E o boy golpeado, cês que me golpeia de volta. E no set cai quem quer, ela diz que eu sou pra frente. Homem é tudo igual, o golpe é sempre diferente. Eu pelos bololô e o coração na solidão. Eu pelas madrugadas implorando por compaixão. Coração tá gelado, gelo boia no copão. E a cada golada a sofrência de uma paixão. Vem conhecer meu mundo, famoso presente grego. DNA vagabundo na arte do desapego. Tubarão sem valor, a alma esculpida no gelo. Se pai eu misturei nessa dose de Jack Daniels. Eu vou revoar, revoada seja bem-vinda. Coração tá no Alasca, eu vou morrer de hipotermia. Só vai me acompanhar, a Johnny Walk e a tequila. Adeus vida de casada, é ver, não vou curtir a vida. Coração gelado não, hoje eu vou sem coração. Pra quem quer uma fatia do bolo e nunca me estendeu a mão. Calma lá comedinha, quer pegar uma beirinha. Aonde que cê tava quando nós não tinha nada não. Eu tenho troco pra pegar e conta pra pagar. Do lixo ao luxo então pega sua fama e joga fora. É pouco pra entender, muito pra multiplicar. E hoje ela fala que eu me acho, se eu come e vou embora. Já me mandou tomar juízo, pensa no futuro. Amor eu tô ficando rico, mas cê me quer duro. Será que ela tá comigo se fosse no escuro? Acho que não, olha pra cara de canal. Maloqueiro pitbull, nós é o terror das da leste, nós é o terror das da sul. Pra te falar não para, pede na boca e na cara. Nós com uma cara de talho, os bancos com uma cara de cu. Para de tentar entender, vem eu, aceita que é nós. Já guardei as peças na gaveta e com a caneta, nós segue soltando a voz. Nós é quebrada, nós é maloqueiro, nós não se ilude com puta e dinheiro. Pra nós não é fácil, eu não nasci herdeiro. Tentou me brecar, mas eu cheguei primeiro. Nós é quebrada, nós é maloqueiro, pros parceirinhos forte e verdadeiro. Pra nós não é fácil, eu não nasci herdeiro. Tentou me brecar, mas nós chegou primeiro. Passa a visão,